Fox Trot, chame controle 199, decimal 8, até o regresso. 1998 ao regresso. Controle, Salvador, para Papango Bravo, que vocês foram. Controle, Salvador, para Papango Bravo, que vocês foram. Prossiga, Fox. Direção no forte, no meu pé, a gente caiu de buraquinho. A gente vai se afastar quantas milhas? Até 20 milhas, o Bravo, que vocês foram. Gente, vigilância. Alfa Delta, tá girando base, baixou e travou. Qual foi o possível ajuste, por gentileza? O ajuste no 0 no 4, 1014, vento 170 graus, 109, autorizado pouso no 7, Alfa Delta. Delta. Bom dia, bom trabalho. Salvador, TAM 3895, bom dia, vai ingressar na Delta, tá pronto. 3895, bom dia, livre ingresso, decolagem no 0, cabeceira deslocada, vento 170 graus, 8 nós. A linha decola, TAM 3895. 500. Afirmativo. Yep. Yep. Chamada, para a nova chamada. Alfa Tango Serra. Bom dia, Alfa Tango Serra. Vou ir na proa da posição ETAP. Identifique, desça ao 050. ETAP, identifique o 050, o Alfa Tango Serra. Curidi, corrigindo. Já decolado aos 37, controle 19,8 com voo. 395, suba o 340 na saída da El. 340, pode falar direto da El? Pode ser da El. Direto da El, 3895. Passa Delta Solo às 38, livrando a pista livre de sequência. Bom dia. Negativo. 3191, Galeão 360, guarda de cópia, portão 02, provável da El Blast. Obrigado. Controle Salvador, Capitão Vitor Braga Mike. Mike, prossiga. Em torno de Valença, aproximador no corredor Vera Cruz, Vitor Bravo Mike. Vitor Bravo Mike, o senhor chegou a pousar em Valença? É, conforme notificado, fizemos CGL em Valença, senhor. Ok. Então informe na rotatória. A rotatória reportaremos. Vitor Bravo Mike. Cruzando 130, tá? 3895. Recife 13325, alterne 1288. Confirmando 3325, 288. 3890. Então 3191, cópia. 3191, né? Dan 3191, autorizado Galeão, nível 360, via UP Zulu 14, até Toquim, após Upper Alpha 317. Decola da pista 10, com curva à direita, subida da El, transição Blaze. Frequência do controle 119.8, transponder 5122. autorizado Galeão, nível 360, Aperzulo 14 até Toquinha, após Super Alfa 317. Decola 10 direita da Elplef, 198 ao controle, acionado 5122. Correto, portão 02, estamos pronto para o pushback e acionamento da 3191. 3191, está pronto para posicionamento. Autorizado, portão 02, chame táxi. Então, 3191. Contra-ataque, 3191. Chamando o solo. Vem até o tango, prossiga pro solo. Solo, anda capitão, tá fazendo um chique de equipamento, confirme como lançar o clareza de cidade. Densidade 5, clareza 4. Salvador, muito bom dia, o Azul 4107. Para iniciar lançamento. Está autorizado o lançamento, não há tráfego a informar. X-ray. Bom dia, senhor. Poderia informar qual a subida vai programar para o RJ, o Santos Dumont? O Azul 4107 para o Rio de Janeiro 380 já está autorizado. Fabia? Siga. Azul 4107, autorizado Rio de Janeiro, nível 380, via Upper Whisky 50. Decola da pista 10, deslocada a 1200 metros, com curva à direita, subida da El, transição de NER. Frequência do controle 119.8, transponder 5127. 380, aprovada pelo Whisky 50, decolando a pista 10, com restrição de 1200 metros, curva à direita da El, de NER. 198, controle 5127, transponder, chamará para o push acionar na 8. Afirmo, 4107 da Azul. Ah. Lima aqui, X-Ray, passar 3000, frequência livre, como de sempre. É, X-Ray, grato. Salvador, papapá, Alfa Tango Serra, atinge Mateus 050. Alfa Tango Serra, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 4. Informe localizador. Meu pés, ajuste 10 no 4, informará no localizador. Até o tempo. agora, puxa acionamento, voo no 777. Voo no 777, mantém a posição, aeronave da tanque puxou no 02, está na sua retaguarda agora. Após a mesma liberar, está autorizado para o SPEC de acionamento extremo TAP. Após passagem do TAP, está livre, chama táxi, voo no 777. Serra Tango, Irecê, confirme o nível. A gente confirme o pátio e a pista que decola, o Gilete Serra Tango. Gente, aguarde cópia, o Gilete Serra Tango. Para o tanque 3191, 71 a bordo, 4 horas, Guarulhos. 3191 da TAM, autorizado o táxi, prossegue direita, Alfa, na minha escuta atento da Delta, ajusta no 04. Alfa, na sua escuta atento da Delta, tá 3191, 614. O 7, autoridade inicial, puxa, chame táxi. Gente, livre, chama táxi, 777. Vitor Bravo, Mike, chame torre 118, decimal meia dúzia. Camarada, torre 118, decimal meia dúzia, Vitor Bravo, Mike. Salvador, Vitor Bravo, Mike. Vitor Bravo, Mike, eu tenho aproximação, reposicional de 4 milhas, pista 17. Reposicional 4 milhas da 17, Vitor Bravo, Mike. Tango GS Serra Tango, fotocópia. Salvador Irecê autorizado, plano Yankee 080 inicialmente até 120 milhas, após prossegue 085, correto disponível. Reforma no 7, curva à esquerda, subida Momo, Albo, após direto Irecê, 5024 transponder, frequência do controle em 1, 19.8, torre operando em 1, 18.6. Controle Salvador, bom dia, esse é o EB6740, descido 150 na Mare da Nova Fala. 6740, identifique e desça ao 050 na chegada Mare. 050 na Mare, identificou 6740, autorizaria direto pro de STAP, está presente? Afirmativo. Bora STAP, 6740. Ok, se a gente está autorizando o ingresso, decolagem, pista 10, a partir da cabeceira deslocada, 3191. Controle 1, 9.8, está no pátio 5, confirme para o B. Passo o B para acionamento da decolagem, chama agora a torre 1, 18.6, tem um bom voo. Gente, quanto à aproximação, será avaliado posteriormente. Temos um tráfego em aproximação para pistão no zero, o Victor Bravo Mike. Então a intenção seria um toque remetido, não no 7. Afirmativo, apenas um toque remetido e depois foi o sinal. Sim, só para informação, tem condições de agilizar para um 7. Temos um Charlie 402 em aproximação para um 0. Ok, vamos tentar agilizar aqui. Alfa Tango Serra, torre 118, decimal 612. Torre 118, decimal 612, Alfa Tango Serra. Salvador, bom dia, tá 8001, informação no Zapa. Tá 8001, bom dia, identifique, desça ao nível 060, chegada Mari. 060 Mari, tá 8001. Salvador, Alfa Tango CR, estabilizado, localizado, trem baixado e travado. Alfa Tango CR, continua aproximação, guardando pista livre, informa o tráfego. Papa Alfa, Papa 28, à sua esquerda, em aproximação para a pista no 7, Alfa Tango Serra. Tango Serra, é o seguinte, prosseguindo a aproximação. Informo cabeceira no 0, deslocada 1 no 1.200 metros. 1 no 2.00 metros, ajuste no 0 no 4, o Alfa Tango Serra. Certo. Oi, por gentileza, qual foi a posição do tráfego na 17? Agora, uma milha para a cabeceira. Vamos aqui nos ajustar para circular para a posição da 17. Alfa Tango Serra, a intenção é modificar e prosseguir visual? Positivo. Sendo a presença cancelado, reporte com base para a direita na final do 17, visual com o tráfego. Agora, uma milha para a cabeceira no 7. Positivo, reportar a Tango Serra. Modificar 255, Alfa Tango Serra. Torre Salvador, bom dia, gol no 777. Gol no 777, ali mantém, cabeceira no 0, deslocada. Ali mantém no 0, deslocado, 777. 77 é Tango, pátio 5, autorizado táxi. Reporte táxi aí, papá. Sente. Victor Bravo Mike na curtíssima. Autorizado, Victor Bravo Mike, toque arremetida, pistão no 7, vento no 80 graus com 0,62 nós. Autorizado na 7, Victor Bravo Mike. O Alfa Tango Serra confirma o pátio? Pátio deve estar. Gente, esse programa é após o seu pouso, irá livrar na Taxiway Quebec, a primeira à sua esquerda. Taxiway Quebec, Alfa Tango Serra. Alinhado no 0777. Voo no 777, livre decolagem, pista no 0, vento no 50 graus, 612 nós. Livre no 0, voo no 777. Regresso. Ok, ciente. Informe buraquinho. Tomará buraquinho, bravo, pessoal. 150 graus com 0,62 nós. 150 com 0,62 nós, Alfa Tango Serra. Victor Bravo Mike tocou e remeteu ao 56. Curva direita, pena do vento com base pela direita. Reporte para girar base. Curva direita, base pela direita, reporta para girar base. Victor Bravo Mike. Victor Bravo Mike. Confirme, Victor Bravo Mike. Afirmativo, gostaria de informar a presença de um trike, um parapente motorizado aqui no centro através sul, mantendo aproximadamente 500 pés sobre a praia. de aproximadamente 500 pés sobre a praia, no Través. Através sul aí da posição da torre, um parapente motorizado. Estou visual com o mesmo, grato pela informação. Mike. Big Bang Golf está no Pad 5, repete 6497. Gente, Irecê, qual nível 1 centena, após até 1.54 milhas, após prossegue 0.65. Guarda de coordenação, mantendo a minha escuta. T604, identifique, desça o 050 na chegada Mari. 050 na Mari, identificou, tá, 3604. Webjet 6740, desça para 2.000 pés, ajuste altímetro no 0, no 4, informe no localizador. 2014 informará no LOC, 6740. Controle Gol 1777, cruza 3.000 pés. 1777, subo 320, saída da El Vigilância. 320 da El. Tá 8001, desça e mantenha o nível 040. 040, tá 8001. Os 57, tá livre táxi, é o estacionamento na frequência livre, né, está. O Victor Mike Bravo, Cosinho, Victor Bravo Mike, irá alongar a perna do vento e aguardar em espera no, a 3 milhas da final do 17. Eu aguardo em espera 3 milhas final do 17, observando o tráfego ali, taxiando sobre a pista. Correção, curva esquerda, no perfil da Momo, Alba, após direto e descer. Transponde a 5106, frequência do controle em 1.9.8, torre em 1.8.6. Foi 5106 e o controle operando em 1.9.8. Reto, operacionamento da decolagem, chama agora a torre, 1.8.6. Confirma, confirma para ouvir. Agora siga a bola, copiado, chama agora a torre, operacionamento da decolagem, vamos ver. Salvador, boa tarde, Victor Mike Cadete. Gente, mantém a taxi November agora nas instruções. Victor Bravo Mike, curva agora à direita, reporte final da 17. Reporte final da 17, Victor Bravo Mike. Grato. Salvador, o Bravo X-Fox está em emergência. Bravo X-Fox está em emergência? Afirmativo, estamos com pane no motor, está em funcionamento desde bem. Vou tentar regressar, senão vou realizar um pouso na praia. 6740 estabilizado no lock. 6740, chame torre 1.8, decimal 6 dúzia. 18.6 dúzia, 6740. Salvador Web 6740 na final, baixou e travou. T740 para informação, cabeceira 1.0 deslocada em 1.200 metros, 1.200 metros, ajuste no 0 no 4, aguarde o instruções, o 6740, já baixar travado visual com campo? Afirmativo. Gente, aguarde instruções. Informa um tráfego, um papá 28 Alfa, à sua esquerda, irá ser o número 1 para pousar em Salvador. Irá pousar na pista no 7.